paro só pra te olhar. Olha, vai no baile, paro só pra te olhar. Esse nome tem pressão. Pra te olhar. Olha, vai no baile, paro só pra te olhar. Alto-falantes, Snake. Isso é qualidade. A sua festa está completa. Olha, incrível, muito flexível. Vai no baile, parou só pra te olhar. Terrível, ela é outro nível, inadmissível. Passa atrás dela e não sarrar. Olha, que bumbum incrível, muito flexível. Vai no baile, parou só pra te olhar. DJ Luan, indiscutível, o melhor para o pancadão e ponto. Alto-falantes, Snake. Apoio, um fã de som automotivo.